Alpha Zulus 850, request taxi. 850 approved taxiway Hebron 1 after taxiway India and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.995 the tower and on team side 1012. Have a good flight and good night. Go to India Alpha and Alpha contact tower on 1895 for reserves 850. Muito obrigado, eu vou trabalhar. Lima Oscar, Vitória Saparacê, reconhecimento curva esquerda, proa 020, limite ao localizador, desça para 3 mil pés, Kenegal no 012. Observe a passagem do Airbus após ingresso via Juliette, o portão 03. Após a passagem da aeronave via Juliette para o 03, ano 643. 0-1-8-0-5. Esquema Oscar, curva direita, pro 060 para interceptar o localizador. Guaro não, Guaro, vou filmar. Tower, good evening, Air Eagles 850, taxiway Alpha. Azores 850, clear line up and take off, runway 10, 090 degrees, 08 knots. Breathing you very low. Confirm again, please, for Air Azores 850. Are you ready? Azores 850, clear line up and take off, 090 degrees, 08 knots. Fearful line up and take off runway 10. The source 850. There we go. 220, no interception. Esquilima Oscar está averiguado, ele é alto igual agora. Esquilima Oscar desça para 2 mil pés, aguarde para chamar a torre. 2 mil, esquilima Oscar. Salvador 19, that was from Locomotive. Portugal 019, contact Salvador Tower, 18.95. 118.95, Portugal 019, boa noite. Boa noite. Tower, boa noite, Portugal 09, Heavy Establish, from Automizer 10. Portugal 09, continue approach, stand by, runway vacated. Portugal 09. Boa noite, 05, DCV para 2000 pés, QNH 0112. É 2000 pés, DCV, voo 0012, voo 0805. Boa noite, TAM 3600, aciona a identificação, dessa vez chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1012. Testa 2000, 2012, possível voar na proa de TAP? Afirmo, proa de TAP, TAM 3600. Direto TAP, testa 2000, pronto, boa noite, as horas 850 Airborne 2200. Sores 850 Radar Contact Climb to Flight Level 310, Momo Departure. Momo Departure 310, as horas 850. Esquilo 05 autorizado, final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, livre final de LS X-Ray, reportando no localizador, igual no 80. Salvador, Papatango Whisky, Lima Oscar, final LS 10, trem baixado travado. Porta... Passando externo, Whisky Lima Oscar. Gente, TAM 3600, desça então para 4000 pés do QNH 1012 e proa do, autorizado proa do Serra Vitor 369, TAM 3600. Afirmativo, desce agora para 4000 na proa do 369. Poderia ser o 366? Autorizado, o servidor 366 descendo então para 2500 pés, o TAM 3600. Negativo, está voando agora os 2366, desce para 2500, 3600. Bom dia, TAM 3152, aciona a identificação, desça via chegada Mari para 2, corrige para nível 050, QNH 1012. Afirmo, 050, QNH 1012, TAM 3152. Afirmo, procedimento em uso e LS X-Ray. Luiz Clima Oscar, passou externo. Cliente aguardando o salido. Cliente, off. Orgal 019, taxi by Alpha, report before Juliet. Clear by Alpha, report before Juliet, Portugal 019. pouso Whisky Lima Oscar 080, 8 nós. Pouso autorizado, 1-0, Whisky Lima Oscar. A frequência da torre, controle. Confirma, é torre Salvador em 1-8, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, gol no 805, vai passar o externo embaixo travado. 805, ciente, aguarde pista livre. 4, boa noite, acione identificação dessa via chegada a Mário para o nível 060 QNH 1012 em Salvador. O T3600 autorizado, procedimento ILS Whisky, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, está autorizado o procedimento, reporte localizador, T3600. Tetrizando 5-2 dessa via para 2 mil pés, QNH 1012. Until gate 11, approaching 1019, boa noite. Boa noite. Foi o Whisky Lima Oscar, o parque de estacionamento? Claro, prossegue até o através do 612. Melhor, até através do 5, será necessário seguir a viatura, ok? Até a Lima. Reporte através do 5. Gol Salvador, gol no 805, estamos no final, baixo travado. 805, aguardando pista livre. A 6, quanto? Pista livre, 1805, vento de 060 com 612, pouso autorizado. Gente, livre pouso da 10, gol no 805. Contact Recife Sentry 126.85, if unable 125.45. Recife 126.85, if unable 125.45. Até a próxima, obrigado. Até a próxima. 3152 autorizado PROA de ITAP. 3152 PROA de ITAP. 1714 autorizado PROA de ITAP. Bocha na 62, foi? Bocha na 62, aciona identificação, inicialmente pro de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível 070, o QNH no 012. Foi de Mari, desce Bruno 33, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 080. O QNH 9012 reduza para 2509. Da Juliette, algum 1805. Boa noite, 05, antes da Juliette. Boa noite, 05, mantenha o través do portão 5. Devido obras no pátio, o senhor deverá seguir a viatura Follow-me até o portão 9. O fiscal solicitou que mantenha o través 5 e assim que avistar a viatura, prossegue até o 9. Estão autorizados a Juliette para manter através do 05, boa noite. Autorizado pro de ITAP. ITAP 6258. 1952 autorizado final. ILS X-Ray Pista 10, reporte estabilizado no localizador. 3152 reportará ILS. Estabilizou localizador 3600. No 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Boa. Seguido, salão meu, boa noite, tá? Certidão. Salvador, boa noite. Tá 3600 estabilizado em LR. 3600, continua a aproximação, reporta baixar trabalho. Portarei. Posição 9. Sequenciamento, manter a presente proa, o limite ao localizador, desça para 3 mil pés, o QNH no 012. Ok, desce para 3 mil pés, ajustado no 092, mantenha a proa limitada até o localizador, 174. 258, desce para o nível 050. É o 050, é a mesma coisa. Zona 9133, desce para o nível 060 e reduza para 2209. Pouso autorizado, pista 10. 070 graus, 08 nós. Leve o pouso 3600. Com isso, clima off, cruzamento autorizado, pista 7. Ao estacionário está a frequência livre. 6258, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para 020, limite radial 280 do VOR de Salvador. Desça para 4 mil pés, o QNH no 012. Esquerda 020. No 4 desça para 2 mil pés. Para 2 mil pés, 7-4. Uno 7, Uno 4, corre direita para 060 para interceptar. Sinal ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Proa 060, repatriei estabilizado no localizador. 1714. 2-5-8, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1-2-5-8. Azul 9133, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Limite radial 280 do VOR de Salvador, desça para 4 mil pés, QNH no 012. No solo aos 43, direita Alfa e Juliette, portão 4, nessa frequência. Alfa e Juliette na sua frequência, 36000. Corre direita para 060 para interceptar sinal ILS X-ray, pistão no 0, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2060 para o LAC 6257. Boa noite, aciona a identificação. Dessa vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 1012. Cheque, trem de posto, chame Torre Salvador em 1-8-95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, OTAN 3152, passando o Índia Serra, estabilizado. Pouso autorizado, pistola 0, 090 graus, 612 nós, OTAN 3152. Pouso autorizado na 10, OTAN 3152. Salvador, boa noite, voo 714. No 714, informa do Stern. Ah, 9133, desça para 2 mil pés. 2.933. Passando externo, 714. Zona 9133, curva direita para 060 para interceptar. Sinal ILS X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, reporta no curso, 9133. 6258, chame Torres, Salvador, em 198, decimal 95. 6258, Avenida 33, continua curva direita, para 085, vai interceptar o localizador. Direita 35, 935. Passando marcador externo, voo 714. O 714 agora aguardando pista livre. Guardando pista livre, 714. Azul 4107, desça via para 2000 pés, KNH 1012. Desce via 2000, 1012, 4152. 3152 aos 47, libera direita, Alfa Juliette, ponto 612 nessa frequência. Alfa Juliette, 612, mantém essa, 3152. Gol no 714, vento 070 graus, 109, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, 714. Salvador, muito boa noite, 3891, informação Alfa, passa 250, para 1160. Boa noite, TAM 3891, acione identificação na proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, desce para 4000 pés, KNH 1012. Desce para 4000 na Bonf, TAM 3891. Azul, 9133, chame Torres, Salvador em 198, decimal 95. 895, bom dia, senhor. Bom dia. Alô, boa noite, 714, livrou? 714, boa noite, táxi via Alfa. Oi, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8, 714. 8 ao 52, direita 121 desse ponto. 319, boa. Torre Salvador, bom dia, azul, 9133. Visual para a nave da Oceaneve, passo 5 aqui. Afirmativo, agora que também. Salvador, bola entrou no cenário 62. Foi. Do Xanai, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 05. 05, ok. 9133. Oi, papel? Alfa, Juliette, bora 5, chefe. Patrono 07 autorizado, final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, vamos lá, 3154, direito, 21 desse ponto. 21 desse ponto, 9, direita, 933 azul. Juliette, e após eu prosseguir até o pátio 3, pátio de cargas, no pátio de cargas fique atento ao balizador. Alfa, Juliette, pátio 3, pátio de cargas, atento ao balizador, 9133 azul. Salvador, boa noite, 0550 da Brava para Natal. Ficou para autorização, frequência 121 desse manual. 119, obrigado, boa noite. Chegou 1896, acione a identificação, deixa eu ver a chegada Mari para o nível 050 QNH em Salvador no 012. esquerda após a decolagem na subida Fuca, transição Zipar, aciona 5037, o controle 120 decimal 8. Obrigado, 370 para Natal, decolador no 0537 após a decolagem na subida Fuca, transição Zipar, aciona 5037, controle 108, eu vou no 8. Qual transponder? 0037. Correto, Gol 905, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Para pronto, portão acionamento, 8, 07, baixar o travado? Ainda não. Visual, 4107. 060 graus, 0629, é porta baixar o travado. Chama lá, 4107. Baixou e travou, 4107, pistão no zero. Pouso autorizado. Meio de pouso, 4107, para confirmar o vento. 070 graus, 6209. Salvador, boa noite, cara. Para 5-7-0-9. Fazendo ação com a equipe do solo, boa noite 05. Vai reportar pronto para o táxi no através do portão 08, ok? Vai trator a aeronave até o através do portão 8. Quando aí sim poderá acionar e iniciar o táxi. Excelente, por funcionamento, vai trazer até o através do 08, quando chamará para o táxi, 08-0-8. Direito 21-9. Fica 219 azul 4107. Solo Salvador azul 4107, virou na sua passagem. 4207, táxi livre, 4107, corrigindo. Táxi livre Alfa, após Juliette, depois vai ingressar à esquerda no pátio 3. No pátio 3 vai ficar atento ao balizador. Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, observando o balizador azul 4107. São 9:30, desta vez para 2.000 pés, QNH-102 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 190, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no ILS X-Ray, 8.9. T3891, chame Torre Salvador em 18, decimal 95. 18895, tá 3891, boa noite. Boa noite. Meia milha para cima, baixado travado. E o pouso autorizado, pista 10, 070 graus, 629. Eu pouso autorizado na 10, eu tenho 389. Afirmativo, gol no 896. para o táxi, eu vou 1-8-0-5, para 2:38 de autonomia, pegando a marcha aí, ó, e a faixa bota. Papa, voz Índia e Alfa, considerado 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-2, bom voo e boa noite, conosco 0-5. Você está aqui a parte Índia e Alfa, no ponto de espera 5-2-5, boa noite, tá? Obrigado. Direito 29. 39, obrigado. Salvo, Salvador, 73. 891, não lembrou, se escuta. Boa noite, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 02, 3291. Então, Salvador, boa noite, 05, próximo ponto de espera da unidade Pão. 205, autorizado, a linha de decolagem pista 10, 080 graus, 109. Isso, alinhado de colagem 1-0, boa noite, cara. Seu localizador, gol 1-8-9-6. Boa noite, 96, chame Torre, Salvador, em 1-8-9-5, gol 1-8-9-6. 1-8-9-5, gol 1-8-9-6. Torre, Salvador, gol 1-8-9-6, no ILS, é 2.4 milhas de segura. Gente, aguardando que está livre no 8-9-6. Boa noite. 1-8-9-6, pouso autorizado, 090 graus, 08 mais. Autorizado, pouso, boa noite, 9-6. Ok, Salvador, boa noite, boa noite, 05. Futebol, 870, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, tem restrições na PUCA, o gol no 805. Número 2, boa noite, aciona a identificação desse via chegada a Mari para o nível 050. O QNH em Salvador é 10012. Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Salvador, gol no 805. Após PUCA, pode aprovar as IPAR? Aguarde. Boa noite, 05, sub mantenha nível 330 reescrito pelo centro e voe direto ao ZIPAR. 330, reescrito direto ao ZIPAR. Meia ingresso a Juliette, após vai seguindo através do meia dúzia. O veículo follow me, ok? Prosseguir para o portão 10, portão 10, seguindo o veículo. Vai pegar o civil, follow me, até o 10. 2085, boa noite. Matheus. Boa noite. Boa noite, eu vou 1714, quem tiver informação brava, autorização Aracaju. Chamou cópia? Eu vou no 714 com a brava Aracaju. Ótimo, 714 Aracaju, 230 está autorizado, via golpimento 77, volta 10 com curva esquerda, após a decolagem na subida Fuca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5054, controle 120, decimal 8. Aracaju, nível 2, 30, via Golf, 677, Bola 10, primeira esquerda, Fuca, Jão, Aracaju, 50, 54, transponder contra a costa, 1208. Vai, 714, 1714, portão 8, chame pronto, Quebec, seu nome. Camará, próximo, 1714.